andrecidismoral.com.br. Aquele jeito, ó, passa no popopô. Isso é bandido, gato preto. Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado. E começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia. Veio do uniforme, quando apareceu já latejou legal. E fez lembrar nosso ensino fundamental. Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna na minha cabeça. Tu vai gostar. Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna na minha cabeça. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Bora, meu parceiro Fael Mix, o rei do gato. Daquele jeito, alô Wellington Júnior, João Pedro CDs, LC de voações. E começou a putaria, e como de conforme tu botou a fantasia. Veio de uniforme, quando apareceu já lá... Eita, rolou aqui. E fez lembrar nosso ensino fundamental. Na preliminar vai gostar. Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna na minha cabeça. Tu vai gostar. Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna na minha cabeça. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Matéria de hoje, sexo na treta. Olha meu parceiro Aku, meu parceiro B. Vai com os curiosos aqui, vai com aí, potência. Naquele modelo, parecinha junto em moto. Alô, Golfo Pegação, tamo junto. Bora meu parceiro Frauber, Burger Eats, o melhor de Campina Grande. Meu parceiro Bruno, PM, Lava Jato. Alô BN Posto, tamo junto e misturado.